poema de amor que tem letra e melodia do Isócrates. Você vai fazer uma introduçãozinha, né? Pode entrar no... Pode entrar no, no ritmo de bolero agora. Digo, não, pode, pode, pode começar a introdução agora no... Tá, tá, tá gravando. Da gravação, eu me distraí, eu apanhei um pouquinho no acompanhamento e entrei atrasado. Tá, ainda quis parar para nós refazer, não. Mas como eu disse no início, tá aqui, menino, muito bacana. Agora, deixa eu fazer o seguinte, já nós já estamos quase uma hora, estamos suando muito. Estamos hora. Eu gostaria de vamos fazer duas para encerrar. Você faz um solo, a sua escolha. Exato. E eu queria terminar com talvez a melodia preferida da minha mulher, hoje eu quero... A Noite do Meu Bem. A Noite... Então eu vou tocar agora aqui, vou tocar uma... Eu adoro as músicas de Roberto Carlos. Sim.